respinga não molha, dedica de dedê. A chinela se morde, reclama aí. Estiga, xinga, me adora. Paulinho e bamboleiro, jamboleira, menina, quem gosta de mim tem que merecer. Batuque não tem hora, a vida passa 3 por 4, outra hora agora. Simbora, embora, embora daqui. Espero antes que o sol cair. Liras de fel, longe ao céu. Vou lançar pra te laçar. A noite é mãe senhora, nosso meu canto a cada bela da aurora. Choro em bordel, um menestrel. Fase azul, barco nu encalhar. Fala mansinho, fala pouco e se embrola perculês. Querer bem tremer o rosto, cara de pé. O dia é pai do bom moço, mas tem da meu descer. Prepara um coco com a boca, quem gosta de mim tem que endoidecer. No turbilhão das docas, quem desce encanta olhares, ares, bocas loucas. Não larga sua estrela no mar, que há muitas ondas pra levar. Olhos de céu, escarcéu, vão armar pra te amarrar. A noite é caprichosa, a madrugada clama e chama de abrasa. Pra não sumir e confundir antes do sol pungir. Distrair meu amor pra sereias e beijar. Eu sou da noite do sereno, eu sou da vida, meu bem. Encaro o dia, eu sou da brisa e faço vida também. Feito de boto e fundo ao dorso me disfarça também. Quero saber se tu me ama de amém. Alegrias, posto brigas, ainda vou mais além. Se tu duvida, digo mais, nunca graceja em ninguém. A tua saliva só interessa, sempre beijo neném. Mas só pra atribular, o sol raiou, que já acabou. Dama na touca, ele esgotou. Mas...